Dia 29, Gálatas. Sua liberdade o torna vulnerável. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Gálatas 5, verso 13. Deus diz: sua preocupação com a satisfação é a corrupção que existe por trás de suas compulsões. Sua expectativa de sentir tudo o que você quer sentir neste mundo arruinado deixa você vulnerável a falsos professores que, em nome de meu filho, lhe oferecem uma estratégia que promete fazê-lo sentir-se agora um ser tão completo quanto você se sentirá eternamente no céu. Como meus seguidores na província da Galácia, você é levado a desvirtuar a minha história. E sua liberdade para amar, não importa como você se sinta, é substituída pela escravidão a uma necessidade compulsiva de se sentir bem consigo mesmo, antes de se sentir capaz de amar outra pessoa. A liberdade no Evangelho não significa satisfazer seus caprichos, nem obedecer às minhas regras. Os que satisfazem os próprios caprichos e os que obedecem às regras são escravos da corrupção dentro deles, que exige um tipo de satisfação que meu filho não irá fornecer a você nesta vida. Meu filho libertou você para amar, para acreditar que eu sou bom e que a boa história que estou contando está se revelando sob o controle dele. A fé em mim e a esperança no amanhã libertam você para amar hoje. E amar com o poder divino libera um tipo de alegria em sua alma que nada mais pode trazer. Dedique um momento para orar. Pai Celestial, desejo conhecer a verdadeira liberdade que Jesus veio nos trazer, que eu possa descobrir por trás de minhas compulsões ou de minhas obediências às regras uma fome mais profunda pelo Senhor, que alimente meu desejo de amar como Jesus amou. Em nome dele, amém.